cópia do que fotocópia, é a forma como eu copio as tuas cornucópias. Parecem as curvas de um rio que dobram, redobram, desdobram no mar. Que dobram, redobram o tempo e o contratempo no peito de um desafinado. Parecem as notas de um sino plangendo numa noite clara. Soam, ressoam, ecoam no ar. Soam, ressoam. Meu signo não é de touro, de câncer nem de capricórnio. Meu signo significa o que ainda não foi dito. Voa, voa, suspenso no ar.